Söhne eine kleine Stachel im Finger. Também alguns anos atrás, um dos meus filhos tinha um espinho no dedo. Kennt ihr das so? Ganz klein, aber das pickt unheimlich. Es tut weh. Era muito pequenininho, aquele fiapinho, mas doía bastante. Er kam zu mir und sagte: Papa, was soll ich tun? Was kann ich tun? Então ele veio para mim e perguntou: Papai, o que eu posso fazer com isso? Aí sagte ich: wir werden das schon lösen. Eu falei: Bom, nós vamos encontrar uma solução para isso. Ich nahm eine Nadel. Eu peguei uma agulha. Tat's in Alkohol, kam zu ihm hin. Coloquei no álcool e me aproximei dele. Ah, nein! Não. Ok, sagte ich, gut, dann warten wir doch. Ja, ich warte. Eu falei então para ele: Bom, então vamos esperar mais dia. Sim, vou esperar. Am nächsten Tag kam wieder. No outro dia ele voltou: Oh, pai, tá doendo tanto. So klein, so ein Stachel, und doch wieder so weh. Era tão pequeno aquele fiapinho, mas doía bastante. Und wiederum kam ich mit dieser Nadel und sagte ihm: Ich muss das mit der Nadel herausholen. Ich muss die Wunde aufmachen, um den Stachel herauszudrücken. Eu vim de novo com aquela agulha. Ich falei: Eu preciso trabalhar com essa agulha, abrir aquilo para tirar o fiapo. Und dann war er bereit, es zu tun. E aí ele estava pronto para que eu fizesse. Und ich sah, wie er weinte. Eu vi que ele estava chorando. Und mir tat's auch weh. E até para mim doía. Aber es nützt nichts. Wir müssen mit der Nadel rein. Mas não adianta, a gente tem que ir devagarinho com aquela agulha lá para dentro. Und dann auf einmal, dann war er da, der kleine Stachel. De repente, aquele fiapinho saiu. Ganz klein. Bem pequenininho. Und er war ganz froh. E o filho ficou alegre. Liebe Geschwister, in dieser Stunde muss ich auch mit euch so einen kleinen Stachel herausholen. Queridos irmãos e irmãs, nessa hora eu também tenho que tirar fiapinho de repente de vocês. Und wir haben ihn alle, die Jungen, die Eltern, die ganz Alten, die ganz Jungen, überall gibt es so einen kleinen Stachel. E é fiapinho que todos nós teremos, os mais jovens, os de meia idade, os mais velhos, todos têm. Und wir kennen ihn oft, wir wissen oft genau, wo er sitzt. E muitas vezes nós sabemos muito bem qual que é o nosso fiapinho, sabemos onde que está. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Wir leben ganz gut mit ihm. Mas a gente se acostumou com ele e se vive bem com ele. Aber das Licht, die Person des Herrn Jesus, kann nicht größer werden, wenn wir diesen Stachel nicht hinwegnehmen. Mas a pessoa do Senhor Jesus, a luz, ela não pode se tornar maior se não tirarmos aquele fiapo. Und die Geschwister hier aus Curitiba haben mir so einige Fragen mitgegeben für diese Stunde, wo wir uns über diese Dinge unterhalten sollen. E os irmãos aqui de Curitiba, eles me deram como roteiro algumas perguntas para montar a palestra. Fragen wie kann es sein, dass Gläubige nicht gerne mit den Gläubigen gehen? Perguntas como é possível que há crentes que não gostam de andar junto com outros crentes? Wieso kann es sein, dass es Gläubige sehr aktiv gibt und andere sind immer passiv? Sie machen nie was mit, sie sind halt dabei, aber mehr auch nicht. Como pode ser que há crentes que são bastante ativos e outros que não fazem basicamente nada? Estão ali, mas estão simplesmente acompanhando. Wir sehen Praktiken, wir sehen Dinge, die nicht gut sind. Vemos, por vezes, práticas que não são boas. Die Gemeinschaft mit den Gläubigen außerhalb der Versammlungsstunde. Sie wird nicht gepflegt. A comunhão com os crentes fora das reuniões é algo que do qual não se cuida. Aber wenn Freitagsabend irgendwo eine Party ist, ein Grillfest mit Gläubigen, mit welchen aus der Welt, dann ist der Gläubige doch dabei. Mas se na sexta-feira à noite se faz churrascão com alguma pessoa do mundo, aí o crente vai estar lá. Vielleicht bist du gar nicht sicher, ob du errettet bist. Hast du schon mal... Ou será que você nem sequer tem a certeza da sua salvação? Bist du sicher? Oder manchmal, bin ich überhaupt errettet? Hast du Glaubensgewissheit? Você tem certeza? Ou você às vezes pensa, será que eu sou salvo? Será que não? Você tem certeza de fé quanto a isso? Und zu Beginn möchte ich gerne aus dem 2. Korintherbrief etwas mit euch lesen. 2. Korinther... Inicialmente, eu gostaria de ler uma passagem da 2ª Epístola aos Coríntios com vocês. 2 Coríntios 3, vers 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segunda Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eigentlich gibt es gar nicht mehr so viele Briefe heutzutage. Hoje em dia não se escreve mais tantas cartas. Aber wenn ich den Briefkasten bei uns öffne, dann schaue ich mir immer so ein bisschen die Absender an und dann weiß ich Rechnung und das, das. Und dann sehe ich einen Absender mit der Hand geschrieben. Das ist ein persönlicher Brief. Mas quando eu abro a nossa caixa postal lá em casa, a caixa de correios, então eu olho as cartas, vejo os remetentes. Ah, eu já sei, isso aqui é apenas uma conta. Isso é aquilo. Mas de repente eu vejo alguma carta escrita na mão, manuscrita. Então eu sei, essa é uma carta pessoal. Für euch Jungverliebte ist das was Schönes, Briefe schreiben. Para vocês que recém são namorados, é algo bonito escrever cartas. Aber hier schreibt Paulus an die Korinther: Ihr seid unser Brief. Mas aqui o Paulo escreve aos Coríntios: Vós sois a nossa carta. Geschrieben in unseren Herzen. Escrita onde? Em nossos corações. Und dann kommt etwas sehr Schönes. Gekannt und gelesen. E então vem algo muito bonito, diz ali na continuação: Conhecida e lida. Gekannt und gelesen von bestimmten Menschen, von verschiedenen Gläubigen. Nein, von allen Menschen. Diz aqui, conhecida e lida, bom, por que grupo de pessoas? Por vários tipos de crentes, por algumas pessoas? Não, diz aqui, por todos os homens. Weißt du, dass du als Gläubiger in dieser Welt nicht unsichtbar bist, dass du irgendwie gekannt bist? Você sabe que você, como crente, neste mundo, você não é algo invisível, você é conhecido. Manchmal denken wir, ach, ihr kennt mich ja sowieso keiner. Às vezes nós pensamos, bom, nesse ambiente eu não sou conhecido, ninguém me conhece. Wirklich? Será que é assim? Wir haben gestern noch was davon gehört. Alles sollen wir tun für den Herrn. Und immer sieht uns. Ontem nós ouvimos ainda acerca disso, que devemos fazer tudo, todas as coisas para o Senhor. Aber, no mínimo Ele nos observa. Aber es liegt so in unserer Natur, dass wir gerne in dem Umfeld, wo wir leben, uns besonders schön machen, besonders schick machen und auch das besondere Leben, Glaubensleben vielleicht zeigen. Mas está até incorporado na nossa natureza, que na nossa redondeza imediata, a gente quer se mostrar com uma fachada bonita. Até mostrar aquela vida de fé, de repente, que a gente tem ou não tem. Aber wir müssen lernen als Gläubige, das was wir in Vers 3 lesen, zu lernen, dass wir ein Brief Christi sind, angefertigt durch den Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Mas nós devemos aprender que como crentes somos aquilo que diz no versículo 3, uma carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Kann es vielleicht sein, dass du dich schämst, manchmal ein Christ zu sein? Será que, porventura, você às vezes se envergonha de ser cristão? Christus, der sein Leben gegeben hat, der dich errettet hat, und für den schämst du dich? Mas veja aí, Cristo deu a vida dele por você, e você se envergonha dele? Nein, hier ein Traktat geben, nein, ich doch nicht. Entregar um folheto, por exemplo, ah, não, isso não é comigo, não. Im McDonald's gehe ich auch gerne essen. Aber beten im McDonald's, Ir ao McDonald's, até eu gosto de ir para o McDonald's, mas orar lá dentro do McDonald's, isso não é comigo. Ich zeige mein Leben von dem Herrn Jesus überall, wo ich bin. Mas na verdade eu mostro, deveria mostrar a minha vida com o Senhor Jesus em todos os lugares onde eu me encontro. Und solche Tage wie hier in Curitiba, sie helfen uns, neue Impulse zu bekommen, neu gestärkt zu werden, um in dieser Welt ein Licht zu sein. E dias como estes aqui agora em Curitiba, eles nos ajudam de ganharmos novos impulsos, de sermos, de levarmos uma vida neste mundo como uma luz. Und ich empfehle vor allen Dingen euch Jüngeren, aber auch wir Älteren. E eu recomendo especialmente a vocês mais jovens, mas também a nós que já somos mais de idade. Wir brauchen ein Freund in Christus. Que nós precisamos de um amigo em Cristo. Wir brauchen jemanden, mit dem wir über unser Leben in der Nachfolge austauschen. Porque nós precisamos de alguém com quem podemos trocar ideias sobre a nossa vida como seguidores de Cristo. Hast du so einen Freund? Será que você tem um amigo desses? Es kann jemand aus der Familie sein, aber es kann auch jemand anders sein. Pode ser até uma pessoa da própria família, como também pode ser uma pessoa de fora desse ambiente. Aber wichtig ist, dass ihr zusammen austauscht und auch zusammen betet. Mas importante é que vocês compartilhem, que troquem ideias e que orem juntos. Beten, haben wir auch schon so einiges gehört. Sobre a oração também já ouvimos algumas coisas. Ich sehe ja, hier sind so einige verliebte Pärchen, das ist ja auch ganz schön, da freue ich mich drüber. Eu vejo que aqui lá tem uns casalzinhos aí. Aber ihr müsst beten zusammen. E eu me alegro quanto a isso, mas vocês devem orar juntos. Küssen können wir alle, aber beten können wir beten zusammen. Todos nós até somos capacitados para beijar. Agora, orar devemos também. Ich möchte jetzt gerne drei Nachahmer, die uns in der Schrift gezeigt werden, lesen, was wir von ihnen lernen können. E agora eu quero mostrar três pessoas que eram imitadores de alguma coisa e eu quero mostrar o que podemos aprender deles. Denn wir brauchen Nachahmer. Wir müssen auf jemanden blicken, dem wir folgen müssen. Und die erste Stelle in Epheser 5. Nachahmer Gottes. Epheser 5. Porque nós precisamos modelos para podermos imitá-los. E o primeiro nós encontramos em Efésios capítulo 5. No versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Capítulo 5. Também vamos ler ainda capítulo 4, os versículos 30 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Existe céu e existe inferno. Es gibt einen Tag, es gibt eine Nacht. Existe o dia e existe a noite. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. Existe o bom e existe o mal. Es gibt Gott und dann. A Deus por um lado e was dann? Por outro lado. Der Teufel, o diabo, auch der lebt und ist aktiv. Também o diabo ele vive e ele é ativo. Für alle, die das gar nicht wissen, lies mal die zwei ersten Kapitel im Buch Hiob. Para todos aqueles que não se deram conta disso ainda, vão ler lá os primeiros dois capítulos do livro de Jó. Und dieser Teufel hat die Welt sowieso, aber er will vor allen Dingen uns Gläubige, dich und mich, immer wieder angreifen. E esse diabo, o mundo já pertence a ele, mas antes de mais nada, ele quer atacar a nós, os crentes, a você e a mim. Pic, pic, pic. Ele vai fazer esse pic, pic, pic. Manchmal von außen, aber manchmal auch von innen. Por vezes, ele o faz vindo de fora. mas também por vezes ele vem de dentro. Und darum ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort folgen, dass wir Gottes Wort lesen und lernen. E por isso que é tão importante que sigamos a palavra de Deus. Darum, leiamos ela, que aprendamos ela. Darum spricht der Apostel Paulus im Epheserbrief von Nachahmer Gottes. Por isso o apóstolo Paulo aqui na Epístola aos Efésios fala de imitadores de Deus. Im Kolosserbrief Nachahmer Christus. Já na Epístola aos Colossenses ele fala de imitadores de Cristo. Und im Philipperbrief seid meine Nachahmer. E na Epístola aos Filipenses ele diz: sede meus imitadores. Weil ihr geliebte Kinder Gottes seid. So haben wir gelesen in Vers 1. Steht ja sicher bei euch so, ne? E porque aqui no versículo 1 nós temos lido: porque somos como filhos amados. Wandelt in Liebe. Devemos então andar em amor. Gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Como, da mesma maneira também como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Und hier möchte ich einen praktischen Punkt einbauen. E aqui eu quero agora introduzir ponto prático, inserir. Wenn ich Christ bin, wenn ich Gott als den Gott der Liebe kenne, kann ich ja überall hingehen. Ich kann alles tun in dieser Welt. Gott ist ja mit mir. Às vezes falamos assim: bom, se eu sou cristão, então Deus está comigo. Então eu posso ir a todos os lugares neste mundo, porque Deus está ali. Vorsichtig. Cuidado com isso. Gott will seine Liebe in deinem Leben größer werden lassen. Deus ele quer deixar ficar maior, cada vez maior, o amor dele em sua vida. Aber die Gemeinschaft mit der Welt, die finster ist, die dunkel ist, die kann das Licht Gottes nicht größer werden lassen in unserem Leben. Mas se tivermos comunhão com este mundo, com aquele mundo que é noite, que é escuridão, trevas, então esse mundo não é capaz de deixar resplandecer, se tornar maior a luz de Deus em nossa vida. Wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich als junger Mensch 2022 wiedergeboren werde, ein Kind Gottes werde. Se por exemplo na idade de 22 anos, como jovem ainda, eu sou salvo, eu me torno filho de Deus. Dann habe ich Freunde in der Welt. Então, naquela idade, eu com certeza já tenho adquirido amigos no mundo. Vielleicht nette Freunde. Talvez são amigos gentis. Aber sie kennen Christus nicht. Contudo, eles não conhecem a Cristo. Und sie interessieren sich auch nicht Gottes Wort zu lesen. E tampouco vão se interessar em ler a palavra de Deus. Bibelkonferenz, was ist das denn? Conferência bíblica, o que, que é isso por uma coisa? Karneval, zum Beispiel. E isso ainda nos dias de carnaval? Dann müssen wir lernen, Nein zu sagen und Ja zu sagen zu etwas anderem. Aí devemos aprender a dizer não e sim para algo diferente. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Ich will niemanden verletzen. Sabem, a minha intenção não é de machucar ninguém aqui. Als mein Sohn diesen Stachel hatte, hatte auch ich Schmerzen, aber ich musste ihm den Stachel hinwegtun. Quando meu filho tinha aquele fiapo, eu também sofria, tinha dores, mas eu tinha que remover aquilo. Und wir wollen doch Gottes Wort zu uns reden lassen. E agora queremos deixar também falar a palavra de Deus a nós. Und sonst ist es besser, wir gehen uns draußen hinsetzen, aber hier drinnen wollen wir Gottes Wort zu uns reden lassen. 2 Korinther 6. Se for diferente, é melhor você sentar lá fora, mas aqui dentro queremos deixar falar a palavra de Deus a nós. 14-18. 2 Coríntios, capítulo 6, e versículos 14 a 18. Es wäre gut, wenn ihr es alle mitlest. Seria muito bom se todos vocês acompanhassem esses versículos agora. Além de não. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ich möchte etwas über den Vers 17 sagen. Eu quero dizer algo a respeito do versículo 17. Darum geht aus ihrer Mitte heraus. Por isso, saí do meio deles. Wo ist deine Mitte? Onde que é o seu meio, o seu ambiente? Als ich vor vielen Jahren, das war vor fast 27 Jahren, zu dem Herrn Jesus gekommen bin, spielte ich ganz eifrig Basketball. Quando há mais ou menos 27 anos atrás, me converti ao Senhor Jesus, eu era afoito jogador de basquete. Basquete war mein Leben. Basquete era minha vida. Mit meiner Größe ist das ja normal, né? Das verstehe ja. Vocês entendem isso, né? Olha para minha estatura, vocês conseguem ver. Aber als ich den Herrn Jesus kennenlernte, und quando eu cheguei a conhecer o Senhor Jesus, und noch Basket spielte, e ainda continuando a jogar basquete, da merkte ich, und dieses Schlagen, Drücken. Aí eu percebi aqueles empurrões, eu não vou dar os mesmos para ele, tá? Das ging nicht, das passt nicht zusammen. Und nachdem, eu percebi que isso não combinava mais. Und ich konnte auch nicht mehr so gut spielen, weil ich musste ja schon mal drücken. Ich brauchte ja Platz. Aber das war nicht richtig. Ich merkte in meinem Herzen, das ist nicht richtig. E eu sabia que ao jogar isso não tinha mais congruência, não combinava, porque às vezes eu também tinha que dar os empurrões. E no meu coração eu sentia que isso não fazia mais sentido. Ganz zart hat der Herr mir gezeigt, das ist nicht der Platz. E de maneira bem suave, o Senhor me mostrou, olha, esse não é o seu lugar mais. Auch heute spiele ich noch gerne Basket, das ist nicht das Problem. E hoje também ainda continuo gostando de basquete. Esse em si não é o problema. Aber Basket war zu viel, zu wichtig. Mas era basquete demais, era importante demais. Und nach einem Spiel bin ich nach Hause gekommen und habe zu meiner Frau gesagt, ich höre auf. Ich spiele nicht mehr Basket. E depois de certo jogo, dia eu falei para minha esposa, eu vou parar com isso, não vou jogar mais basquete. Und im Verein, Luc, komm, du musst doch mitspielen. Mas lá na associação de basquete eles me chamaram, olha, Luc, você tem que vir, você tem que jogar. Ja, ja, du kannst noch beten und die Bibel lesen, aber komm doch spielen. Oh, você pode continuar orando e lendo a Bíblia, mas vem jogar também. Nein. Eu falei, não. Es war kein Problem für mich. Nein, Schluss. Não era mais um problema para mim. Acabou simplesmente. Der Stachel war weg. Aquele fiapo foi tirado. Ich weiß nicht, was deine Mitte ist. Was machst du gerne in deinem Leben? Eu não sei qual que é o seu ambiente, o seu meio aqui, o que você gosta de fazer na sua vida. Woran hängt dein Leben in dieser Welt? A quais coisas a tua vida se apega neste mundo? Überleg mal für dich selber. Überleg mal. Pense pouco sobre esse ponto para você mesmo. Ist es immer Christus? Ist es immer der Wille Gottes? O seu meio, quando você se move, é sempre Cristo, é sempre a vontade de Deus. Ach, die neuen Schuhe im Geschäft. Oh, não, aqueles sapatos novos lá na loja, são tão bonitos. Die würde ich gerne kaufen. Eu gostaria de tê-los, comprá-los. Oder im Café, da sind, ist wieder so ein Fest, da kommen, sind wieder die Freunde. Ja, da... Ou lá no café, aqui no Brasil, talvez mais, lá no bar, tem de novo os amigos. Tem festa de novo. Da wird gelacht und gesungen, man hat's gut. Es wird ja gar nichts Schlechtes gemacht. Aí se ri, se canta, não se faz coisa tão ruim assim. Aber ist das wo, was wir lesen am Ende von Vers 17, rühret Unreines nicht an? Mas será que agindo assim, nós estamos fazendo aquilo que diz aqui no versículo 17, no final, não toqueis nada imundo? Und ich werde euch aufnehmen. Welch eine Einladung. Gott will uns aufnehmen. Então, o convite. Eu vos receberei. Deus, ele quer nos receber. Kolosserbrief. Kolosser 3. Agora para Colossenses, capítulo 3. Kolosser 3, Vers 9 bis 11, 9 in der Mitte. Den alten Menschen, die haben nur ausgezogen. 2, versículo 9 a 11, começando na metade do versículo 9. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. E em Colossos 3, da lernen wir zuerst etwas ausziehen. Aqui em Colossenses capítulo 3, nós aprendemos que primeiro nós devemos nos despojar de alguma coisa, despir de alguma coisa. Das war gestern so schön. Beim Fußball, beim Volleyball, wir waren alle schmutzig. Wir zogen unsere schmutzigen Kleider aus und dann zogen wir die sauberen an. Foi tão bonito de ver ontem lá jogando futebol, né? Todo mundo sujo, as roupas sujas. Então nós despimos das roupas sujas e colocamos roupas limpas. Und ihr könnt selber für euch lesen von 5 bis 9, die schlechten Handlungen ausziehen, um dann die neuen Handlungen anzuziehen. E vocês podem ler para vocês mesmos os versículos 5 até 8 ainda e ver ali uma lista de ações ruins que você tem que tirar, então se vestir das ações novas. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. E esse novo homem, ele se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Erneuert wird. Das ist ein Prozess. Wachstum in Christus ist ein Prozess. Renovar, ein täglicher Prozess. É um processo. Crescimento em Cristo é algo como um processo. Jeden Tag neu, jeden Morgen neu mit Christus starten. É algo que acontece todos os dias de novo. Todo dia, toda manhã, começar de novo com Cristo. Wo nicht Grieche noch Jude, Beschneidung vorher, Barbar, Skitsche, Sklave, Freie, sondern Christus alles und in allem. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Manchmal sind Gläubige doof. Sag ich auch. Sie sind doof. Às vezes, os crentes, eles são verdadeiros burros. Aber ist das ein Grund, nicht zu Gläubigen hinzugehen und etwas mit ihnen zu tun? Mas será que essa é uma razão para não se aproximar de outros crentes e fazer algo em conjunto com eles? Vielleicht bist du derjenige, der Initiativen ergreifen muss, dass die, die um dir sind, nicht doof sind, sondern dass auch ihnen die Augen aufgehen. Talvez é você justamente a pessoa que tem que tomar a iniciativa, se aproximar dos outros, para aqueles que estão ao seu redor não sejam mais tão burros assim. Es ist nicht die Lösung, in die Welt zu gehen als Christ und zu sagen, ach, die Gläubigen, die Gläubigen. Não, a solução nunca é de ir agora ao mundo e falar ali, ó, aqueles crentes lá, esses crentinhos. Der Jesus sagt, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Veja que o Senhor Jesus mesmo, ele disse, lá onde dois ou três estiverem reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Warum sagt er nicht 200 und 300? Por que será que ele não fala 200 ou 300? Er wusste schon sehr gut damals, dass die, die nur Christus wollen, ganz wenige sind. Já naqueles dias, o Senhor Jesus sabia muito bem que aqueles que querem apenas a Cristo são muito poucos. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus Timotheus, alle haben mich verlassen. Na segunda epístola a Timóteo, Paulo escreve, todos me abandonaram. Eine wenige wenige, eine Handvoll waren noch bei ihm. Alguns poucos, um punhado de gente estava ainda com ele. Aber bei Christus zu sein ist alles und in allem. Das ist das, was dir und mir so wichtig sein muss. Christus in allem. Mas estar com Cristo resulta em Cristo estar em tudo em todos. Filipa 3. Agora Filipenses capítulo 3. 17 bis 21. Versículos 17 a 21. Nachahmer Gottes, Nachahmer Christus, Nachahmer von Paulus. Já tivemos imitadores de Deus, imitadores de Cristo em Colossenses, e agora vamos a Paulo, que diz: sede meus imitadores. Filipenses 3, 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam.